Começa agora aqui na Antena Web. Escolhes tu, escolho eu. A seguir, não perca mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel. Escolhes tu ou escolho eu? Nos episódios anteriores, escolhes tu ou escolho eu? Nuno Miguel escolheu Ecos e esquece. De seguida, Carlos Bonaparte respondeu com Os Gamuzinos e a música Aida. Adriano Correia de Oliveira seguiu-se contra o vento que passa. Depois, Lágrima de Preta de Duarte Mendes. Zeca Afonso cantou a Balada do Outono, quer dizer, mais ou menos. E depois, Zeca Afonso, outra vez com Grândola Vila Morena. Hoje, nos escolhes tu ou escolho eu? Emissão 72. Versão brasileira. Herbert Richards. Já pode falar de certeza? Chega para frente. Pode falar de certeza? Chega para frente. Certeza? Ando lá. Ora bem, o que é que eu posso dizer? Estamos a retomar a Antena Web, é verdade. Ficamos fora del aire não sei quantas horas. Fora del aire. Isto agora a gente tem que falar assim luso espanhol, estás a ver? Que isto agora devido à comunidade hispânica que temos cada vez assim maior, assim mais coisas, mais grande no coisa. Convém a gente saber falar os dois idiomas, não é? Prontos, e então estamos de volta. Queres que eu conte uma anedota? Conta a anedota. Um homem foi ao médico e disse: Nossa, doutor, eu tenho aqui muitos picos dentro do rabo, eu sinto aqui, mesmo dói. Sinto aqui a picar. Ah, vamos lá ver isso. É um médico, vai e abre as bochechas de trás. Pois é. O homem: você tem aqui um pau mesmo espetado pelo coisa, onde você faz cocó. E ele: é. Então veja lá, e ele foi tirando, e está cheio de espinhos, ao longo do tronco. Está cheio de espinhos, e ele: ai, seu doutor, tire isso, e ele foi tirando, ai, e chegou ao fim, prof, era uma rosa. Ele tirou: você tinha uma rosa aqui, e o paciente: é para você, meu amor. É bem, pronto, é uma forma muito original de... Coitada da Rosa. Pois. É mais isso. Ai, ai, enfim. Olha lá o teu resumo da semana, para ficares contente. Eu fiz a emissão 72, deve ser, não é? Deve ser, é a emissão 72. Acho que o meu resumo da semana. Ouvi dizer que pessoas que se portaram muito mal esta semana. Na semana passada. Sacanas. Que se portaram muito mal. Ei, quem? Quem? Então foram ouvir os cores do escuro eu. O Ligo não estava a dar, não será nada. É isto, não é justo. Que sacanas. Mas pronto, nós... Eu viste. Também sabem se só foi no último dia. Nós contamos que gostamos muito dos nossos ouvintes. Pronto, que eu já não vou ver os anos da última vez. Se calhar da última vez eram 200, agora já são para aí 20. Sempre para a frente. Mas pronto. Diz lá qual é que era a tua parte. O que é que ias dizer? O que era a tua parte? A minha parte? Sim, dizer que estava disponível. Está disponível. Para quem não ouviu... É que é assim, eu se fosse uma missão parva como esta, como a 90% delas, é que aquela foi parva, mas foi boa. Eu ia perguntar no meu bicho, claro que o meu bicho não foi. Se tivesse reparado, não tinhas reparado e depois reparado. Exatamente. Mas aquela emissão, além de ter, lembras que a primeira parte foi toda? Muito Vamos sim. Falar. E lá em cima está o tiro um iluminado. A emissão foi toda à hora 1. E além disso, cada um tem os seus gostos, mas dentro da minha perspectiva, dentro dos meus gostos musicais, 5 das 6, só a quarta, que era aquela do Duarte Mendes, que me dizia pouco, mas o resto, música boa, pá, música que faz sentir. Sim! Esquece! Bem, mas não vou revelar mais. Mas gostei. Mas essa do Duarte Mendes disse na referência na passada? Eu disse esquece. Eu queria dizer. Yo, tum. Sou uma verdadeira besta. Mas fora isso, definitivamente a emissão do 28 de janeiro de 2012, a emissão 70, está no meu top 5. Das minhas 5 preferidas, escolho eu. E pronto. E então gostaram? Não acabei, pá! Ah, pronto, está bem. Pronto. Diga. Escrevem. radioantenaweb.info. Uma coisa que nunca escreveram na vida. / Escolhes E depois a data. 280112.wma. Eu vou repetir. www.radioantenaweb.info/escolhas 280112. Isto em algarismo, claro. 210112.wma. E podem escutar essa emissão até ao próximo sábado, já que não ficou disponível nem na semana de vida. E foi um programa de veras cultural, instrutivo, e que se passou bem durante 10 minutos a discutir uma questão de português por causa de uma frase, de uma palavra, nada. Num pronome pessoal, em primeira pessoa. Na segunda intervenção. Mas, sinceramente, eu gostei. Eu até disse aqui ao Oscarlinho que gostei muito daquela emissão e ouvia 2, 3, 4 vezes, às vezes que for necessário. Agora, para os ouvintes que quiserem também, que tiveram alguma dificuldade, podem fazer uma coisa. Ir a radiointerweb.info/escolhos.htm ou, se preferir, vou aliar os programas. E no link programas tem lá a página dos escolhos. E depois podem ouvir a partir de lá a emissão, até a emissão do dia 28, excepcionalmente, até ao dia X de Fevereiro, que agora não sei qual é que é. Quantos é que são hoje? 11, ou seja, até ao dia 18 de Fevereiro de 2012. É que várias coisas... Primeiro, é o que eu disse. 5 daquelas 6 escolhas, emissão 70, 28 de Fevereiro, agradaram. A parte de falar baixo e estabelecer este tom durante metade do programa. O relato logo no início do Guardião Mourinho. É verdade, é verdade. Um bocado ligado ao Nuno de Mourinho. Eu estou a dar assim estas fichas para as pessoas ficarem. Vamos ouvir, vamos ouvir. E depois nunca mais me lembro. comer a lata toda de Chantilly, se pudesse comer toda. Exatamente. E até as partes musicais. Pois, se tu lembras, também fomos duas, já na segunda parte, fomos duas vezes para o piano. Ficou bonito, pá. E foi bonito. E o meu gosto pessoal lá está nas 5 primeiras. Agora fala de tudo na semana. Quando a rádio fez 3 anos, eu vou colocar essa emissão. Está quase a fazer 3 anos. É verdade, é verdade. Está quase. Faltam, se não estou em erro, 11 meses. Portanto, está quase. Nem 11 meses, 10 meses e 3 semanas. Falam lá. Ora bem, o meu resumo da semana. Bem, isto acabou, a semana acabou muito mal. Indescritivelmente mal. Pois, estás comigo? Não, ou melhor, o fim de semana até começou bem, não é? A semana inicial que acabou mal porque. Pronto, porque. Enfim. É aquela base. Ficamos fora do ar, não é? Por um problema técnico da minha autoria. Neste caso, foi da minha autoria. Não foi menos da minha máquina, foi da minha autoria, inclusive. Pronto, o que é que eu ia dizer? Olha, foi uma semana interessante. Esta foi uma semana de reencontros. Reencontros são as luzes dos sinais. Podes continuar. Reencontrei-me com uma pessoa muito importante para mim. Reencontrei-me com a telenovela Primeiro Amor. Não, isso não foi esta semana, já foi na outra sexta-feira. Tá, mentiroso! És um mentiroso! Mas agora foi com outra direção, foi com outra, inclusive eu fui lá. Tens visto? Só vi na terça e na quinta. Não, só na terça até. Não, eu vi na. Eu por acaso vi ontem. Só na quinta. Por acaso acho que fui ontem, até. Só viste ontem? Então isso é que é a melhor atenção? Só foi hoje, também. Não, é assim, um reencontro porque eu, entretanto, tive mesmo a ver a novela. Não passei já por lá. Porque assim, eu lembro daquela novela. Já vi aquela novela 2 vezes. Para mim serve. A Patrícia estava a lá. Na altura em que me era jeitosa. Pode ser. Pronto. E depois para ir lá à... À noite também tens a Patrícia Tavares e a Sofia Alves juntas, noutra série. A 6 da noite, sabias? Balé Rosa. Ah, não sabia. Aquela que eu vi antes foi... Acho que é Nem o Pai Morre, Nem a Gente Almoça. Já não sei se é essa. É uma do... essa... É isso, é Nem o Pai... É isso, é o novo, acho que é esse. Sim, com o Armando Cortes e com o João César e com a Manuela Maria. Não sei, se é... e com a... Exatamente com a Manuela Maria, precisamente. Ontem estava a dar à noite também. Depois do Baracuço. Eu se não tinha é o Dom Antão, não é? É, sim. O homem está sempre na cama e eles são mortinhos que ele morra para ficarem com o dinheiro. Pois, exatamente. Tá, mas não sei. Mas pronto, tio. Essa série acho muita piada. Nem o pai morre, nem já está bom. Pronto. Foi um reencontro com alguns dos programas que... Isso é um bocadinho interessante. Já reparei numa coisa. É que estas séries, nós até podemos vê-las 2 ou 3 vezes que não cansam. É? Como dão de forma bastante espaçada, não é? A gente nem sequer... Coisa. E daqui a uns aninhos vamos ver o... aquela coisa dos... da Casa dos Segredos na memória. Aquela do Roberto Leal e não sei o quê. Última saída. Isso, é a mesma coisa. o último a sair. Olha, eu quero é viver, passa à frente isso. Ah, está bem. Pode então. Então vamos lá à primeira música de hoje. Vamos lá à primeira música de hoje. Ah, pronto, já gravou o resumo da semana, foi esse. Pronto. Foram reencontros, mas foram de reencontros. E então? Olha, inclusive é um reencontro com constipação também. É verdade, também voltei a estar doente há fim de tanto tempo. Há fim de tanto tempo, há um mês. E então, estamos então de volta, não é? Estamos de volta. Estou com o Nadinho que eu estou sempre a interromper-te. E depois, quando ouço a emissão, reparo o fogo e estou sempre a interromper o homem. E ele nunca me interrompe. Estou com o Nadinho, tu me aproveitas e depois sei. Para, para. Acabaste agora mesmo de me interromper. Estou-te a explicar porque é que eu estou calado. Estou calado? Não, estou a cantar. Pronto, mas agora é sério. Então vamos iniciar a nossa emissão com a primeira escolha de hoje. Ah, isso agora é que vais iniciar. Ah, eu estou calado, não estou cá. Que se chama. Pode-me interromper à vontade, não importa nada. E então, a música chama-se Quero é Viver. Esta é uma versão conhecida do. Ou melhor, foi conhecida na voz do Camané, portanto, com os humanos. Mas é uma versão resgatada das fitas magnéticas, que é de outras variações. Do próprio outras variações. E então, eu escolhi esta música por um motivo, por dois motivos. Por três. Primeiro, porque sempre gostei da música. Segundo, porque, no fundo, isto é uma raridade e convém preservar essa raridade, trazê-la aqui. Fazer dessa raridade algo relativamente frequente na música portuguesa. E terceiro, porque estávamos em dezembro de um ano, eu não sei muito qual, mas sei que era para em dezembro de um ano. É assim, estávamos entre janeiro e dezembro de um ano. Pronto, e então, pois, é isso, os desencontros. E dizia eu que. Ah! Dizia eu então que essa música. É gira essa música. Mas pronto, mas então. Retomando ao meu discurso, dizia eu então que. Pronto, o primeiro motivo é porque gosto da música, o segundo foi porque, pronto, porque acho que é uma coisa que nós devemos preservar. E em terceiro, houve num ano, eu sei que foi, creio que foi em 2007 ou 2008, e lá para voltas de novembro, dezembro, que decidiram leiloar material de outras variações. É assim, cassetes e não sei o quê, que no fundo, ou seja, não era material editado. Resultado. Deixaram nas mãos de uma pessoa qualquer que tivesse dinheiro parte da nossa cultura portuguesa. Digamos, quer dizer, é uma coisa, digamos, que achei um bocadinho insultuosa em relação à música portuguesa, em relação à memória de outras variações. Leiloar, também aquilo dá dinheiro, mas quer dizer, é assim que se trata a cultura portuguesa? É ganhar dinheiro com ela e mandá-la embora? Não sei. Bom, quem sabe que essas três relíquias resgataram-se. Relíquias? E digo essas três relíquias porque foram o Quero é Viver, o Manuel Martina e o Muda de Vida. São três versões de estúdio pré-feitas, portanto. Aliás, esta aqui é só com o órgão. O Quero é Viver é só tocado ao órgão. Com uma batidazinha. Pum, pum, pum. E ela. E depois a cantar. Está muito giro. Então, por todos estes motivos, escolhi esta música. Mas é assim, porque me reporta, como sempre, às alturas em que eu andei a navegar no mundo da descoberta. Navegar sobre a terra e sobre o mar. Ei, que música fantástica. Pronto. Então é isso. Vamos então ouvir outras variações com o Quero é Viver. E pronto, e voltamos aqui um bocadinho para a escolha do Nuno. Já não escolheste outras variações, aquela canção ao vivo. Sim, o anjo da guarda. Exato. Eu tenho um anjo da guarda. Cheguem-se mais aqui perto. Ah. Vocês são os meus anjos da guarda. Que é mais uma relíquia também, dessa altura. Que é mais uma relíquia. Bom, estimados ouvintes, foi assim a primeira intervenção da emissão 62 das Escolhas Tuas, escolho eu. De seguida, teremos a primeira música, neste caso, uma opção de um locutor Carlos Bonaparte, que é também o diretor desta estação radiofónica na internet, radioantenaweb.info. Segue-se António Varações com uma melodia intitulada Quero Viver. Amém. WS, ok? Reparaste no que eu estava a cantar enquanto estavas aí a contar a história. Ali o Suri não sei o que disse a dos sabores no Bosnias Nojo, JWS, ok? Botão. Assim, repara, quer dizer não? Então eu vou cantar, estava a cantar de madrugada, eu não sei, eu sei que começava de madrugada no escuro e não sei o que as negras. E o homem de olhos vermelhos. O homem de aqui vermelhos olhava para os espelhos, a própria imagem, e então eu vou que cantar. Que bonito, que bonito. Podes cantar. Eu vou cantar como me apetece, não é? Que era assim. De madrugada no escuro. Ah, tenho que ter o coisa dos lenços que é para. De madrugada no escuro. O homem de olhos vermelhos olha para os seus espelhos, a própria imagem vazio. E eu quando falei em vermelhos, lembrei-me dos semáforos, que é vermelho, amarelo e verde. Por acaso lembrei-me dos russos, sim, continua. O semáforo passa para verde, deixar vermelho para os peões. Estou no programa do Escolhões. Com um coração no vazio, em contrição, as luzes dos sinais onde não pares. Ora bem, não me perguntou o resumo da semana, eu vou-te dizer. Diz lá. Que esta semana tem coisas para contar. Ah, tu conta lá, conta lá, conta lá. Gostei do... Passei a gostar do Pão Futa. Pensei que era só um homem que andava aí aparecendo tudo que fosse um visão, tudo que fosse novelas, tudo que fosse anúncios publicitários e tal. Mas afinal... Afinal também aparece nos anos de futebol. Também. E foi ao Madrid ver o Atlético Valencia e tudo. Grande homem. É grande homem porque ele, afinal, aquela história dele querer dar emprego aos empregados não é só letra. Ah, não? Não. Nas duas primeiras semanas arranjou um emprego a 10 pessoas. Já. Ui, tu tens que lhe escrever. Porque. Escreve. Já disse à minha mãe, presumo. Claro que há 1%. Há 0,01%, porque aquilo. Ele já disse que logo nos primeiros dias, nas duas primeiras semanas, recebeu 5 mil e tal. Menos. Ah, claro. Só que do outro lado já recebeu 500 ou 600. Ou seja, de empresários que também lhe cheira a aparecer na televisão e tal, então, promover o produto e dão um emprego a uma pessoa. Ah, bem, eu aí não me importo que eles promovam o produto à vontade, que apareçam o nome da empresa e que andem lá dentro a fazer. Porque, ah, pá, gostei. Devo confessar que foi na terça à tarde, que foi ao programa da Fátima Lopes, e ele e o Sousa Martins. E devo confessar que tem. Não me digas que é um programa realmente de jeito na TV? Não. Devo confessar que até emocionei-me um bocado porque o homem está. Se aquele é verídico e parece-me que é. Mas a Fátima Lopes não está na TV? Está. Então quer dizer que há um programa de jeito na TV? Que não. Que serve para alguma coisa? Ah, não? Não, aquele é um programa em que na terça-feira foi lá para um futuro, como já tinha estado a Zona Joaquina. E foi um dos convidados. Foi lá a falar 10 minutos. E depois veio o Sousa Martins e depois veio o primeiro, dentre todos, o que teve o primeiro emprego e o primeiro empresário, que é de um restaurante lá para baixo, não sei onde. Mas ele depois vai lá, a cada sítio, acha, é a parte de promover o local, a empresa, o restaurante. Já estou a imaginar, eu a ser telefonista num restaurante. Restaurante Frango na Brasa, muito boa tarde. Ai, está, era para fazer um pedido, sim senhor, diga. Ai, para mandar assim, não sei o quê, não sei o que mais, assim. Aguarde um momentinho, por favor. A sua chamada está em espera. Por favor, não desligue. Então, sim, muito boa tarde. Pronto, era só para comunicar então que já fiz o seu pedido e está agora neste momento a ser registado. E depois, dentro de mais ou menos meia hora, a comida será entregue na sua residência. Mas alguma coisa que possa ser inútil? Ah, sim, não, brincadinha. Muito boa tarde, então. Boa tarde, um grande fã de braço, agradeço a sua preferência, com licença. E qual é a conclusão disto tudo? Pois, a conclusão disto tudo é que eu esqueci de um pormenor. É que no início eu vou para um emprego, não vou falar assim. Pois. Estava a dizer, até pensei que ia ser alguma piada no fim, mas sei. Pode ser algo do género. Olha, mas estava a pensar, tu podias perfeitamente ter aquela função dentro dos restaurantes. As pessoas que ligam para lá, tu era só anotar os pedidos e mandar para quem de direito. Exato. Ou, por exemplo... Não podias fazer isso? Sim, por exemplo, podia. Não podia, não, um caminho era mexer nos tachos. E nas sertãs e fazer as comidas. Mas era mais... Boa tarde, restaurante Sertador, em que pode ser útil? Boa tarde, queria encomendar meia dose de frango cá para casa, que é para a minha gente. Pronto, só um minutinho, por favor. Quanto é, ó chefe? Ó filho da curta, deixou-me. De volta. E diga. Ó filho da curta, você deixou-me a falar sozinho. Desculpa. Estava-lhe a perguntar, você procurou. Eu estava-lhe a perguntar quanto é que é a meia dose de frango. A meia dose de frango é 5 euros. 5 euros? Caralhos, o carago, e de camarão, o carago, fogo, ó Svina! Ó Svina! Quanto é que é 5 euros o que o meio frango? Vamos olhar para o sítio. Manda vir. Está bem, feito tudo. Vamos ver o caralho, 5 euros. Olha, aqui a minha mulher está a dizer, está bem, pode ser meia dose de frango. Mas não quero arroz e batata. Quanto é que é já agora? Quanto é que é o arroz e batata? O arroz e batata são 4 euros. 4 euros? Filhos das contas. Oh, Sofina, 4 euros o arroz e batata. Queres? Ou seja, então, é assim, se mandar vir com... Ou seja, se quiser tudo, são 5 euros. Se quiser, portanto... Tudo junto são 5 euros? Sim, portanto, se quiser... Não pode ser, patrão. Portanto, se quiser sem o arroz e sem as batatas, aqui é 1 euro. Olha, eu estou a conhecer a tua voz. Tu não andas comigo na Ribeira para fumar umas passas? És tu, não és? É grande João! Ó João, está tudo! Olha cá, falar é o João! Ei, não arranjo um meio frango bordo? Vá, vem, frango bordo e eu estou patrão. Quem estás a falar com o teu amigo? Pá, que eu peço desculpa se... Pronto, peço desculpa, de facto, não é o local indicado para ter um tipo de conversa mais informal. Ah, é o João, e não te corta, João. Está a ser boa cena. Ó João, está a ser boa corta. Lá, arranjei meio doce frango bordo, lá. Portanto, então, um frango meio de frango, não é? Para demora, anda lá, com arroz e batata, anda lá. É morada que tens aí. Tu sabes, não moro. Lembras quando vinham para cá, vinhas com as garinas todas. A gente vinha para aí. A grande João, mas lá sabes de borna. Vai desejar, ou seja... Puta o caralho, manda com a mãozada de borna. Vai pagar com cartão? Pagar, não vou pagar nada, não é? Mas a gente já é de borna, eu sei que consegues. Tu manobras aí essa coisa toda. É o mesmo tipo que tu faz no outro dia. Ele disse-me que tu trabalhavas nessas coisas tão fones. Se o senhor não pagar... A grande João... Sofina, anda cá a ouvir, João. Ah, caralho, anda, João. Fala, João. Oh, foi-se embora. Está bem. Ah, oh, traz-me aí o frango bom. Pronto, então, é assim, como deverá compreender, isto aqui não é... Deverá compreender? Epá, estás a ficar fino com o meu caralho. Tu não falavas assim quando andávamos lá em baixo. Então, pronto, então é o seguinte, eu vou então enviar... Voltaste para a escola, não foi? Enviar a meia de frango, a meia doce de frango para esta morada. E depois, portanto... Só terá que pagar, então, estes 5€. Deseja alguma bebida ou não? A bebida? Tu sabes o que é que eu quero? E uma doce sangria para os dois, aviávamos um stand, caralho. Anda cá a beber também. Assim, olha, traz-te o frango e anda cá com a gente. Sangria, principalmente, não temos. Entra cá para casa e come com a gente. Temos ali um bom vinho do Porto. Anda cá ali, juro, já ouvi, anda cá ali. Temos ali um bom vinho do Porto, caso... Ah, mas serve, pá, desde que venhas, traz as tuas catraias todas contigo, está bem. Ah, caralho. Então, olha, tenho aí boas ainda no teu emprego. Vamos então proceder ao... Tenho aí mulheres, sim. Diz aí. Anda lá, que a Sofina já está aqui. Vamos então proceder então ao... Tenho aí catraias e todas. Ou seja, à conclusão da sua encomenda... Tenho ou não tenho, caralho? Vou só pedir que aguarde um momentinho para que então possa informar mais ou menos dentro de quanto tempo... Mas vens tu, não vens? Traz as gajas todas. Olha o caralho, vejo uma falar sozinho outra vez. Posso ver, não, João? Aos anos que não vias, caralho. Ele vem cá, ele não deve arranjar de bom, ele estava lá. Sim, desculpa antes mais pela... Ah, grande João, pá, tu lembras de um dia que a gente foi... Então, ou seja, a sua comida será entregue, essencialmente daqui a 30 minutos. Mas vês, estou no meio, caralho. Pela nossa equipa de já tem de tudo. Merchandising. Eu quero é o frango de borla e que tu venhas também com as catraias. Vem cá, comer com a gente. Vê uma sangria. Vou então considerar que vai pagar com... Eu não vou pagar nada, com 10, pá. Ou seja, neste caso com 10 euros e, portanto, levamos troco de 5 euros. Ou melhor, levamos troco de 10 euros. Então, eu não sei se posso servir mais alguma coisa. Anda cá com a gente, pá. Traz as catraias todas, anda cá a comer, pá. Tens aqui um bom... Muito obrigado, então. Tenha uma boa tarde. Tem, quer coisas, meus filhos, também. O que está de frente, um abraço, agradece. Até uma próxima. Grande João, tem nada. Grande João. Olha, o caralho, me liga uma chamada. João, vem cá, daqui o caralho. Fogo. E além do pão futuro. Já viste o meu profissionalismo? É, na categoria, então. Mas é verdade, se parasse com uma situação destas, era assim que fazia. Manda mesmo lá, é os craques do Futre, @gmail.com. Craques com... Não sei se é os, se é só craques, é para jeito. Pronto. Lá, antes os craques do... E houve dois dias que eu andei por... O que é que tu ia dizer? Ah, os craques. Exatamente. Houve dois dias em que... Parece e vai ajudar em fulo! Não sei que explicação há para isso, mas de repente parece que a pessoa se torna irritadiça, que... responde... Na terça-feira foi num estacionamento, num coisa de compras e num homem dos elevadores que foi lá ao prédio. Na quarta, entre... Ah, na quarta foi mandota. Vou buscar o meu pai e à porta lá de um prédio aparece um cão. E ele, muito parado a olhar para mim, nem mexia as orelhas, nem o rabo, nem nada, nem os olhos. Ficou ali a olhar para mim. Eu abri a porta, e ele primeiro veio cheirar-me, e o caralho já vai fazer xixi, não panei o cão logo que eu pensei. Mas não, veio só cheirar, depois veio para a minha beira, já com a porta aberta, meteu as patas na minha perna, ele tinha coleiro, eu até pensei que o dono ou a dona estivesse lá perto, mas não sabe. Meteu as patas na minha perna, depois subiu para o meu colo, percebeu-se que a minha mãe estava na parte de trás do carro, passou para o banco do passageiro, para o banco de um lado, e saltou para... meteu as patas no onde a gente encosta a cabeça. Uhum. Meteu as patas e virou-se para trás. A minha mãe gosta muito de cães e gatos. É uma... adora bichos, sabe? Mal o cão se mete... Só faltava voar para o outro jardim, ou abrir a janela e sair para a janela. E ela toda aflita, o cão em cima dela. Eu achei piado que, aos anos que tenho com o carro, foi a primeira vez que andou um bicho lá dentro. Não lá a passear, não lá dentro do carro. Estava no meu, passou para o banco ao lado e outra vez para o meu colo, cheirando aqui dentro. Passado 5 minutos, bati. Parece que não há controle, parece que depois as coisas sucedem-se umas às outras. Se eu tivesse a cabeça de um sai-seguinho, já achava, ai que isto não sei o que, ai que isto, eu já tinha previsto isto, ai que isto, ai que eu já vou, ai que isto já vai acabar tudo. Ao descer, olha, sabes onde é que foi? Estás a rir? À porta da tua antiga casa, ali para os lados do Cavaco Silva. É sério? Foi, mesmo lá. À porta de um lado coisa... Atenção, a minha antiga casa. Não vai alguém tentar pensar... Cavaco Silva, pomba de uma deitada baixo para cima. Não vale a pena. E eu a descer, e ele a subir, e ele parou... Tem o Cavaco muito... Silva? Sim. E ele não tinha muito espaço para a parede, mas pronto. E o meu assim está meio brandei, e ao descer o meu espelho... riscou o carro do homem. Mas depois a mulher mandava vir muito cá fora, e veio lá no Cavaco Silva, vieram logo a janela e anda, deixa-me o carro para o lado, deixa-me o carro. O homem depois olhou, oh, não sei o quê, vamos embora. Foram-se embora, pronto. Ficamos todos contentes. Mais. Eu já estou para falar há umas semanas uma coisa aqui contigo e partilhar com os meus estimados e caros ouvintes, que também são teus e são nossos e é toda a gente também. Ainda bem que não foi no dia 28. O quê? Que partilhaste, senão. Porquê? Chapéu. Ah. Porque está na altura... Mas poderá escutar-te agora. É verdade. A verdade é que eu ando no... Sei lá, não sei se foi a passagem de ano, também não sei dizer a partir de que dia ou gradualmente quando começou a acontecer. Insensível às coisas. Quer dizer, eu já não sou propriamente a pessoa mais sensível. Mas é... Quer seja uma coisa... Olha, já foi desde o início do ano, porque eu lembro quando vim cá apresentar a peça, que era um momento... Na altura, gostei ao mesmo tempo, lembrei-se se aquilo fosse onde eu, estava, onde eu queria e com quem queria, era uma categoria. É aquela sensação de vazio. Exato, exato. Teres um projeto e não ter... Feito vazio... Foi o que eu disse. Mas uns dias a seguir, no próprio dia à noite, não senti entusiasmado. Mas também quando acontece alguma coisa, também não fico demasiado triste ou coisa. Peço de repente, passa ao lado das coisas. É sim, sim. Não, está bom. Está bem. Tá. E o que é que queres dizer com isso? Repara só a ligação que eu vou fazer agora. Isto também se aplica a nível de catraias. Ou seja, não estou, mas posso garantir que não estou minimamente, não estou minimamente interessado. Converso com gozo, tenho pessoalmente uma amiga lá na empresa. Converso com gosto com ela e passo bons momentos e tal. Mas não estou minimamente atraído por ninguém, não estou interessado. E isto, vais falar, fala. Eu por acaso, não ia dizer que eu por acaso estou, aliás, vou aqui fazer um apelo com a máxima. Com a máxima sedução, às jovens entre 18 e 30 anos, que eventualmente... Aí agora já passou até aos 30, já, que eventualmente queiram, portanto, conhecer melhor o locutor, aliás, o diretor da Rádio Antena Web, poderão entrar em contato comigo através do número 707-18-26-69, e depois então... Marcamos um encontro com descrição, com um filmezinho. Ai não, isso já é outra história. Eu digo com um filmezinho. Depois... Não é preciso. Se fosse só um erótico, hoje já. Sabes que há uma. Sabes que eu tenho aqui uma chamada telefónica que se arranja na net. Sim. E ela diz: ah, não sei o quê, com descrição, com um filmezinho erótico, não sei o quê, não sei como é. Mas não, neste caso não é preciso um filmezinho erótico, basta ouvirmos o Sweet Dreams, que eu também dá, ou o Erotic Desire. Pronto, e então, pronto, uma missãozinha de rádio erótica. Pronto, e atenção, só jovens entre 18 e 30 anos, de preferência solteiras, ou apenas com namorados. Se tiverem maridos é mais complicado, mas se tiver um namorado não há problema nenhum. Que eu não me importo. Exatamente. Desde que ele não saiba, para mim, tudo bem. Já sabem, 707-18-26-69, entre as 14 e as 14:01. Queres concluir com IFRAI, Gay Line. Volto já. Sabes umas coisas. Volto já. Então, não vias de SF também. Volto já à parte... Isso não era para dizer. Volto já à parte do insensível, mas voltando ao resumo da semana e acabando. Na quarta à noite, deu 4 jogos, praticamente. Foi de 15 a 15 minutos. 4 jogos de futebol em direto. Às 7:30 o Bayern Munique, às 8:15 o Milão Juventus, às 8:00 o Barcelona Valência e às 8:15 o Nacional Sporting. Foi a maior roubalheira que eu vi nesta época, mas está bem. O Nacional Sporting. E quem ganhou? Sporting. Pois. Foi uma expulsão inventada, que o homem nem sequer era falta. Deu um segundo amarelo e veio para a rua. Um fora de jogo, o Candeias do Nacional ia isolado e ele marcou um fora de jogo que já tinha sido meio minuto antes no outro meio campo e a favor do Nacional. Ou seja, a vez estava ali de vantagem, o Candeias seguia isolado e podia ser o gol, quando estava 1-1. E depois, ainda ficava 1-1, e estava difícil, porque assim o Sporting ia à vida, e ao Nacional à final da taça, inventou um penalti para o Sporting. Um e segundo mandou-se ao chão e pronto, para o penalti. Mas... Aconteceram duas coisas nessa quarta à noite. A primeira é que no jogo Stuttgart de Bayern Munique, foi o primeiro logo que o Bayern Munique ganhou 2-0, obviamente, entrou um jogador médio no Stuttgart perto do fim, chamado Christian Gentner. E eu, fogo, eu conheço este nome. E depois pensei, é do jogo que eu às vezes jogo no computador, só que a época é 2006-2007. E eu pus-me a pensar, eu conheço este, de que equipa era, na altura. E depois lembrei-me, a época que eu estou a fazer agora é de Sugarda. Quer dizer, era o jogador de Sugarda que estava a entrar. E eu vou pensar que equipa é que ele era. Se a minha equipa era o Sugarda, burro. Mais à noite, à meia-noite, deu o Vasco da Gama Nacional para a Taça de Libertadores. Portanto, brasileiros contra uruguaios. Cancun, eu quero o Nacional Montevideo. Depois também não fiquei a olhar, mas devia ser. Olha, nunca, o meu pai e eu nunca morrimos tanto por causa de uma transmissão do futebol. Então o jogo está dado. E a câmara está parada. A bola sai do ângulo de visão da câmara, junto uma das balizas. Uhum. E eu só víamos o meio campo. Depois, era pontapé de canto e ele aproximou o placar publicitário. Ficámos a olhar para a publicidade e o jogo a decorrer. Depois a câmara não se mexia. Oh, vai, uma risada toda do garoto. Mas está bem, voltando à parte insensível. Uhum. Não tendo qualquer género nem tentativa de aproximação, eu ia escolher, agora sou eu a dizer, tinha duas opções, tal como disse a semana passada, em relação ao grande Lavião Luís Morena e aos bravos, aos parvos, não sei o quê. Tinha duas opções, mas ao contrário de ti, não vou dizer qual era a outra, porque fica a ponto de ver que também tem lógica. Mas ouvimos aqui, num espaçozinho curto, um bocado da primeira emissão do trecho da música remontante ao dia 8 de janeiro de 2010. E a quarta ou quinta música era de António Variações. E essa que eu vou escolher porquê? Porque faz-me lembrar o meu 12º ano, em 1943, quando uma amiga minha colocava versos de canções. Aliás, foi a mesma que me deu a conhecer o vais-te embora, estás de partida. Num comboio sem volta, sou vida. A rapariga até tinha os gostos musicais que combinavam comigo na altura. E uma das canções que ela fez questão de colocar lá no Fotolog. Sim, no tempo. Não era Fotolog, era Fotoblog. No fotoblog dela, a canção do engate. Porque ela também era pouco engata. Também era dificilmente algum homem pegava nela. Sim. E pois. Então, mas através dela comecei a interiorizar melhor aquela música. Não é que a letra seja apropriada a mim. Bem que o amor é um momento em que me dou e que tu me dás. Vem cá, vamos aproveitar agora. Mas acho que a melodia é muito bem conseguida. Aliás, não foi por acaso que os Delfins, o Miguel Ângelo e os Delfins, escolheram uma música para fazer uma versão. Só por acaso tem muitas semelhanças, não é? Pronto. Recordando os meus tempos do 12º ano, aproveitando que está precisamente agora na fase de ao contrário, não tem qualquer intenções de engates ou engatatões, e também ainda recordando a primeira emissão do programa histórico, que já começou há 912 anos, intitulado para ser música. Música. Ai, agora não sei. Vamos ouvir António Variações com a canção do engate. Ah, se deixares. Claro, claro. Posso... Eu deixo perfeitamente. Também há a versão disto nessa coisa que tu tens? Não. Não. Também quero o original. Não. Pois, mas o original tem. Canção do engate. Canção número 1. Orquestração. Canção número 2. Canção do engate. Intérprete. António Variações. Orquestra. Pelo Krasman. Música e letra. António Variações. Exatamente. Ah, é isso? Não. Ah, está de acabou? Ver. Pronto. Graças. Vamos ouvir. Está acabado. desta energia. Seu corpo dá-me prazer, ser o fim de mais um dia. Tu continuas à espera do melhor. Estamos de volta, caros amigos, para mais uma intervenção. Isto é porque eu sou russo-britânico. E eu sou apoiante da Síria. Porque acho muito bem que Bashar al-Assad tenha poder de todos. Tenho noção que depois não percebi metade de tudo isso, mas está bem. Não há problema, eu vou ter de repetir. Então... São batalhas a voz, podes dizer que se percebem. Podes continuar a falar assim, mas num volume mais elevado. Então dizia eu que eu ser russo-britânico, mas eu ser apoiante de Síria. Ou seja, eu achar que Bashar al-Assad deve matar eles todos. Acho que é assim. Eu concordo com a administração russa, que decidiu votar contra uma intervenção militar no Síria. Ah, bah, mas por que achas isso? Porque a Síria não tem petróleo. Síria tem petróleo, arranja-se. Síria não é um produto rentável. Tu já viste nossos aviões russos entrar na Síria? É uma chatice. É melhor, por exemplo, termos os nossos aviões operacionais para repreender os manifestantes na rocha. Imagina nem que seja, por exemplo, com água. É uma chatice. É uma chatice. E pior ainda é quando roubam ferramentas. Também. E ainda melhor quando afinal não precisavas da ferramenta. Sim, também é verde. És mesmo a burro. Também é verde. Burro é aquele que é burro assim da Rússia e não sou da Rússia. Agora vais falar da coisa. Sabes qual é a música? Ainda não. Sabes qual é a palavra mais bonita? Rússia? Ainda não me disseste. Xarapova? Não. Xarapova é a menina mais bonita da Rússia. Mas a palavra mais bonita da Rússia é Spokoina. É verde. E o que é que quer dizer? Não sei, mas se... Inventaste essa palavra há 2 minutos. Não, é verdade. Que Spokoina existe mesmo. Aliás... Então como é que a conheces e não sabes o seu significado? Chega até a ser deprimente. E triste. E preocupante. Ouvir miudinhos de 7 8 anos de ser espacunha. É verdade. É verdade. É very verdade. Eu não estou a dúvida. Se, por exemplo, escutares o recorde chelote, tu vais ouvir os para Bosna, para Bosna, para Bosna, Spacuina, para Bosna, para Bosna, Bosna. Se calhar Spacuina é o nome de alguém. Tu sabes que tu tens a Lady Gaga, nasceu no mesmo dia, mesmo mês que ano, mas eu também tinha a Sharapova, que nasceu, ou um dia, acho que foi 19 de Abril de 1925. É verdade. Ei. Queres que eu te conte uma coisa? Sonhei com a tua irmã esta semana. Sabes que a minha irmã era Lady Gaga e minha mulher era Sharapova. Ei. Então somos cunhados. É verdade. Também dá cá um beijinho. Já posso contar o sonho? Já podes contar. Estávamos num armazém e a Gaga. E a Gaga ia enforcar-se. Mas eu tinha um plano com dois que tu até conheces, que andaram contigo a dois. Que andaram contigo no mesmo sítio onde andaram comigo. E um deles até é meu primo e está em Londres. E o outro até é filho de uma. E o outro até é filho de uma fadista e tudo. E eles dois cá fora, eu sabia que eles iam chegar naquele momento. Agora já não sei contar tudo. E na altura em que ela já está na. Mas aquilo era um armazém grande e como se fosse um pavilhão. Estava muita gente a ver. Estava as bancadas cheias para ver o enforcamento da Gaga. E então, na altura em que ela ia meter a corda e deixasse cair, ouve-se a porta do armazém. Pum, pum, pum. E eu, calma, já chegaram eles. E quem entra? A verdadeira Gaga. Porque é que estava lá não era a Gaga. Aquela era mesmo a filme. E ela entrou e eu também nem soube disfarçar porque mal bateram à porta. Eu fiz assim um gesto como quem está de contente. E os chefões lá dos maus, depois passaram... Que é os chefões lá dos maus, que é uma personagem do Prison Break. Quem vê, ou quem já viu, é que o Prison Break agora voltou a dar e eu voltei a ver. Desde o final de dezembro, que está a dar num canal qualquer. Desde que voltou a dar, quem sabe o Prison Break é o Mr. Keane, o Sr. Keane, que era lá da empresa, que só durou também a segunda temporada, depois roubou um tiro no final. O Sr. Keane encontrou-me numa biblioteca quando estava a esfrentar para outra estante e ele aparece lá e vira-se para mim e ele era dos maus, só que ele com uma calma e eu a pensar, ele vai-me dar um tiro, porque ele viu logo que eu estava. Ele viu logo que eu estava a par da situação e que eu tinha auxiliado a falsa Lady Gaga. E ele perguntou-me: tu não és quem és, pois não? Questão à qual eu retorqui, não me lembro, mas o que ele me queria dizer era que eu não era quem aparentava ser. Estava aparentemente de um lado dos maus, mas afinal tinha tudo preparado para chegar àquele momento e na altura da corda baterem à porta do armazém e aparecer a verdadeira Gaga. Podes continuar a história, já acabou o sonho. Há sempre alguém que nos diz. Falam lá da coisa, da música. Pois isto tem sempre, depois anda à pressa para ir embora. Também almoço. Almoço, já, mais, janto. Agora vais demorar só meio minuto a contar a história. Ora bem. Já não sabemos. Aqui não tenho o ritmo de reggaeton. Deixa eu ver se por acaso eu consigo fazer aquilo. Que só perto de ser paz. Se não fosse uma coisa com lógica, eu estivesse a cantar por mim. Ou a adiantar serviço. Então. Isto próxima vez mais perto do baile da paróquia. Mas vou baixar o órgão que eu estou a gostar baixinha por causa da constipação. Ainda não sei qual é a música. Então a música chama-se Pobre Diabla. Eu sou aquele de madrugada. Continua a falar. Ah. Então, esta música, eu escolhi... Esta música é do Don Omar. E eu escolhi em parte... Mas acho que esta música faz lembrar uma coisa que... Eu conheci uma pessoa em 2010 que apresentou esta música numa das suas mixagens. E ela... Pronto, e ela apresentou... Ela fez uma mesma mix, uma mixagem de bem uma hora. E a primeira música era mesmo esta, a Pobre Diabla. A música é assim muito... A música é assim, como é que eu posso explicar? É muito, muito calminha, Pobre Diabla. Mas a forma como ela fez está mais mexida, pronto. Pronto. Como é que eu posso dizer? É uma música mais... Porque está, mas é que talvez, no fundo a música é a mesma, só que está mais acelerada. Pronto. E eu digo isto porquê? Porque esta é a versão que nós vamos ouvir. É a versão mais acelerada da música. Porque, no fundo, reporta essa mixagem, é parte dessa mixagem. E eu escolhi esta música primeiro porque faz lembrar essa pessoa. Faz lembrar a forma como eu gosto de música... Portanto, de música espanhola. Né? Ou melhor, de música de expressão espanhola. E eu, ultimamente, tenho ligado muito à música espanhola, pronto. Eu acho que tu gostas da latina em geral, mas já espanhol. Sim. Sim, mas a música latina, na sua maioria, é cantada em espanhol. Ah, e não há francesa, nem italiana, nem romena. Sim, mas latina, digo latina mais do género, não tanto no digamos, percebes? A música latina, aquela... A salsa e o reggaeton... Ah, eu pensei que estava mais na cama. Ai, se eu te pego... Já ouviste essa música? Eu vou-te cantar. Nossa, nossa. Não é que eu na terça estava a ver a VH1 e essa música passou lá? No Top Pop. A sério? Na VH1, pá! Michel Teló, ai se eu te pego! Também foi a primeira vez e única até agora que vi o videoclip todo na televisão. Essa música passou na VH1? Passou no Top Pop! Número 5, 4, o quê? Ah, sério? VH1 Pop Chart, lá o caranças. Estou-te a dizer, eu até fiquei a ver para confirmar, deixa eu ver se estou a ver bem. Na VH1, terça à tarde, eu ai se eu te pego. Cantando em brasileiro? Então, não há outra versão? Não há. Ah, é não, mas é original, na brasileira. Não conheço outra. Uau, não sei o que, Ah, é brasileira. Oh, só que eles... Lá está. If I catch you, oh my God, if I catch you, delicious... Estou a falar a sério. Ah, é? Delicious... Eles só meteram uma coisa mal. No fim meteram lá o ano e é 2012. E aqueles é 2011. Lá está, como para eles conheceram agora, para eles é 2012. O resto do mundo não existe. Só se o single foi apresentado na Grã-Bretanha no... em 2012 já, mas não sei. Mas vamos lá, pá, até na VH1. Então, essa música está no número 1 da Alemanha, está no número 1 da Holanda. A Itália estava. A Itália também. Quando o Portugal foi jogar à Roménia em rugby no sábado, ao intervalo, que música é que deu? Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me coça. Ai, se eu te dou, se eu te apanho na fuga. Ah, eu gostava, era que te, quando falámos dessa música há umas semanas, nem continuei o meu discurso, porque tu começaste a tocar e depois perturbas o raciocínio de cada um. Força. E eu gostava era que continuasse o resto da música. Ai, se eu te pego... Como aquela coisa, se te apanho o coço. Se apanho o coço. Ah! Sabes? Ai, se eu te pego, o que é que eu te faço? No teu tromba. Eu gostava de saber a continuação da letra. Ai, ai, assim você me mata. Ai, se eu te apego... Se eu te pego, se eu te apego, ai, se eu te apego ai, a doença. Se eu te pego, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai que eu te... Ai, ai que eu te... Já falaste a música? Segue-se o intervalo. O intervalo. Como é que chama a música? Como é que chama o autor? Como é que chama o intérprete? Pobre Diabla. É música que vamos ouvir cantada pelo Don Omar. Don Omar. Já era um nome inclusive a ter em conta. Don Omar. Ainda que hoje seja um nome muito mais maior grande. Don Omar. Maior grande. Por Don causa Omar. Do Lucenzo. Don Omar. O Lucenzo e o Dança com o Duro e com o Don Omar. Don Omar. Que decidiu fazer uma música e chamar o Tabu e recorreu à música da Caoma. Bem, eu vou retirar-me, vou à casa de banho. Ouvir. Acaba quando quiser.

E se eu fizer... Pobre diabla, pobre diabla. Pobre, pobre diabla, pobre, pobre diabla. Fogo. Mal eu ouvi, lembrei-me logo do Alejandro, Alejandro. Mas não vou escolher essa porque já... Se eu fosse Carlos Bonaparte, agora eu escolhi uma versão acústica, uma versão ao vivo, ou assim, que estava qualquer coisa. E íamos ouvir outra vez a Stefanie Germanotta. Para os amigos, para os desconhecidos Lady Gaga, para os íntimos Stefanie Germanotta. Stefanie. Mas não vamos ouvir o Alejandro. Vamos ouvir, yo, eu sei o que é que disseste, yo. Estou aqui a representar. É um lado, yo. Em vez de sentimento muito feio, mete a cabeça que eu não sou como que não tomei, então eu estou aqui, estou só a falar no microfone, depois vocês estão aí, estão a tocar no trombone, eu aqui posso tocar no microfone, eu toco-me a apetecer, é que horas eu quiser, e a minha mulher não está para me chatear. Eu estou aqui, estou a curtir, estou a bombar, estou a bombar, eu estou a bombar, estou a bombar, eu a seguir toco acordeão porque não sei tocar órgão. Posso tocar piano, mas depois não tenho um plano, não tenho um plano para quê? Para desfazer toda. Estou a falar para toda a moda. Estou na moda, estou na moda. Não. Eu não sei se vou ficar bem assim. Eu só sei o que vai ser melhor para mim. Melhor para mim. Melhor para mim. Melhor para mim. E agora vamos viajar até Cuba. Porque depois de tocar acordeão e saxofone, também sou eu que sei tocar tuba. Vamos ouvir um grande man, grandes manassos, grandes bros, irmãos, toda a gente está contente, e então eu vou-me a cagar para essa gente, yo. O seu nome é Orixás, os Orixás foram formados, yo, naquele ano que a gente sabe, 1999, o ano mágico aqui, Bonaparte, mas eu vou aí e ponho-me de parte, yo. Os Orixás, sabes como é que eles chamavam no início? Ameaça, ameaça, ameaça, ameaça. Nos inícios dos anos 90. Então, em 99, surgiram os Orixá. Há uma música deles que me faz sempre... Que me faz sempre lembrar só a música. Lá vamos nós às recordações da adolescência. Deve ser o mesmo caminho. Porque era a única, que também era a única não, em que passava esta música. Mas na altura, os Orixás, caraças. Era logo a faixa... Foi logo a segunda música conhecida da... Quer dizer, de facto, foi praticamente a primeira. Porque a faixa número 1 do primeiro álbum deles chamado... Não conheço. O primeiro álbum deles chama-se Alo Cubano. Remonta a 3 de outubro de 2... Eu posso, mas tem que falar alto, senão não ouvi, que eu estou a ver aqui os gráficos. O primeiro álbum dos Orixás, Alo Cubano, de 2000. Sabes que a faixa número 7 chama-se 1999. 1.9.9.9. E a primeira música era a intro, a segunda é que vamos ouvir agora. E o próximo título, o próprio título e as coisas que eles dizem, faz-me lembrar no meu tempo de adolescente, em que se passavam as letras inteiras de músicas dos Mind the Gap. E então, a todos gordos, que cantava, represento, como é que é? A todos os meus gunas, digo mais uns nossinhos, gaiolinho, portimatozinhos, tritos vizinhos, não estamos sozinhos, é bom saber com que contar, quem está atrás de nós quando nos quiserem traçoar, tipo, representing, estou a representar Porto Matosas, que gaia. Sabes que eles acabaram, os Orixás? Queres saber? Eu sabia. Acabaram em 2010. Quando souberam que a antena vai ter começado, mandaram-se com o gajo. E então, os Orixás, lá está. Vamos ouvir pela primeira vez este grupo. E se calhar é a primeira vez que vamos ouvir música de Cuba. Não é? Deve ser. Eu nunca escolhi. Tu também não me lembro de ter escolhido. É? É verdade. É verdade. É. Sabes qual é a música que eu estou a falar? Cuba, represent, represent. Orixás, Orixás de La Habana. Não. Sabe não. Pronto, só para dar na só música. Tempos de adolescência, tempos de só música. Homenagem, grande homenagem aos meus grandes bros, o hip-hop, representar, representing. Vamos viajar pela... Um aplauso para os problemas técnicos. Vamos viajar pela primeira vez para Cuba. Essa música já passou para aí 4 vezes neste programa, não sei. Mas é da minha autoria, como é da minha autoria, tem que passar mais vezes. Ah, é. Canção. Pá, sem batida, sem batida, sem batida. Canção número 4. Artista: Orixás. Álbum: Alô Cubano. Bano. Título da música: Represente. Interpretam: Orixás. Represento mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, bro. Latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia. Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, sentimiento de manana. Todo eso representa Cuba, orillazo de la onda. Especulando en el micro, escucha como dice Michael Nico. La música cubana vale mucho, chico. Mi funk estilo, mira, viene de La Habana. Baba, vas-y, bouge ton pied sur le beat, écoute ça. J'prêche pour ma chapelle, Panam. J'représente, gars, mes reflets de la Havana. J'rappe, c'est mon dada. Michael Nico, chico, soy loco, siempre flow. J'représente la salsa, le soleil de Cuba. J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça. J'rêve de belles nanas sur la plage de Gros Havana. Pavané, sous les palmiers à fumer, j'représente ça. Sabor a melao de caña. Ay, dime si te gustó. Hey, yo, representando a los orichas de mi Cuba. Moforio, barrio, lofin, hasta la sepultura. Represento la salsa, beat, hip hop, salsero. Cuando quiero estallar, yo me voy a mi zona. Pa' La Habana yo me voy. Represento el blanco, el noir, el chico, la chica. Chicago a Panamá, Tokio a La Habana. Represento la fiesta, el son de conga du mec en la. Saca los collares que llego Chango. Chango. Maya, Ochun, Mafere, Fun, Oruli, que mi canto suba. Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, son mis muertos, todo eso represento. Cuba, orillazo de donde la Habana. Cuba, mi música. Cuba, orillazo de donde la Habana. Cuba, tu música. Cuba, orillazo de donde la Habana. Cuba, mi música. Cuba, orillazo de donde la Habana. Cuba, tu música. Estamos de volta, caros ouvintes. Muito boa tarde novamente. Agora já boa noite. Vamos seguir então para a alta música destes cortes do Escuro Eu, a última que realmente importa nesta edição. Aliás, poderão inclusive fazer, se quiserem fazer Alt F5, para, pronto, depois ouvirem a música que se segue. Atenção, Alt F5, Alt F4 não. Alt F5. Bom, vamos então ouvir uma música de veras importante e quase deu origem a um programa da rádio onde não é. Não para entrar no link no comboio plataforma, com destino a Porto Campanhã, não efetua paragens em Coimbrões e em Silvalde. Atenção à linha que divide para a linha. Amarela. A linha amarela que divide a coisa para o espaço ferroviário. Pronto, mas dizia eu então que vamos ouvir, não era esta música, mas sim uma outra música que quase deu origem a um programa da rádio. Ah, mas tu queres banda sonora? Banda sonora, sim. E digo que quase deu origem porque, por segurança, o programa não irá para o ar. Desde logo uma censura do diretor Carlos Bonaparte, que censura um programa da sua própria autoria. Aliás, quando este programa passou pela Comissão de Ética da Rádio Interweb, foi chumbado com 100% dos votos, tendo em conta que eu fui o único votante. O programa chamava-se Portugal Revolucionário. A música que deu origem a essa ideia chama-se Sexta-feira. E é cantada por vossa, aí sim. É o novo single do cantor, ou do rapper neste caso, português. O que tu foste escolher, continua. Se é verdade que muitas vezes as pessoas não têm emprego porque não querem... Para tu! Estão a passar três na rua entre os 18 e os 30 anos. Ah, bom! Todas elas africanas. Oh, ai, sei, mãe! Ai! Já passaram. Dizia eu então, vê lá se não há nenhuma menor de 18 anos, para não. É que eu não quero ser como outro jornalista, vê lá. Já soubeste, já? Não. Ah, não? O jornalista do canal cujo nome SIC não deve ser pronunciado. Pronto, descobriram que ele era pedófilo. Quem? O jornalista da SIC. Quem? Eu já não sei, eu ainda não sei o nome, já não sei o nome, mas... Acho que isso só sobe ou ontem à noite ou hoje de manhã, não sei. Mas claro, como é lógico, não foi assim que dá a notícia, não é? Pronto. É um jornalista qualquer. Bom, e então, dizia eu que... Ah! Epá, isto é giro. Sabes que eu estava aqui a pensar? Um dia destes, hei de dizer uma coisa de manhã que à partida vai acontecer à tarde. Mas tipo, como se não souber, percebes? Como se... Ah, e tal, isto era giro se acontecesse. Sei lá, imagina que há, por exemplo, um Porto Benfica à tarde ou sábado. Era giro se o Benfica ganhasse por 2-0. Ou até se sabe, olha, o Benfica ganhou por 2-0. Pronto, o Benfica ganhou por 2-0 ao Porto esta tarde. E isso acontecer? E já vi pumas? Foi nada. Foi o... Ah, foste tu. Foi o trabalho. Já viste que pinta do caraças? Se uma vez dissesse, o Benfica ganhou ao Porto 2-0. E acontecesse mesmo. Se tipo, percebe? Aí, era uma pinta do caraças. Pronto, e então, depois quando puderes apanhar o celular, quando puderes. E então dizia eu que vamos ouvir a música Sexta-feira, do Bossa e Si. É uma música que está, mais uma vez, a ter eco nas redes sociais. A ter eco entre o público mais jovem, sobretudo. Nem só, mas disse sobretudo. É assim, como é lógico, eu não vou aqui fazer nenhum apelo a nada. Só a um. Só vou fazer apelo a uma coisa. Ouçam a letra. Mas nunca se esqueçam de uma coisa. Eu acredito que muito... Assim, digamos que... Há 13,4% da população ativa desempregada. Eu acredito que quase... 13,4%. Acreditas, sim? Não. Ah, foi possível. Não, para quem estás a dizer, se não acreditas naquilo que estás a dizer? Estou a dizer os números oficiais. Ah. Eu, sinceramente, até acho que são mais, mas pronto. Não, eu acho que nem está disso, foi. Acho não, tem quase a ver. Quantas e quantas... Não é 13% de desemprego, desempregados. É 13% de pessoas inscritas no Centro de Emprego. Fala assim. No Instituto de Emprego e Formação Profissional. Assim é que... Ora, diz lá, outra vez. 13,1% de portugueses estão no ativo, estão inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Daí até estar desempregado. Está, mas também há muita gente que não está inscrita nesse Centro de Emprego e nem sequer está desempregada mesmo. É. Não é verdade? Não. Não, nem se compara em percentagem. Eu acredito que é assim, pronto, se não forem 13,4% que sabem, talvez 12% da população portuguesa esteja desempregada. Isso eu acredito. De todas as formas, desses 12%, eu acredito que uns 4%, ou melhor, assim, desses 12%, portanto, nesse universo de 12%, eu acredito que bem uns 25% dessa população desempregada não tem emprego por um simples motivo, porque não quer. Ai, porque tenho que levantar cedo. Ai, porque... Epá, porque cansa muito. É para longe. Ai, porque, epá, mas chatice. Ah, pá, porque aturar ali o vizinho que eu nem gosto muito. Oh, é mas chatice, pá, não. É lavar escadas, fogo. Ah, eu tenho informação para mais. Pois. O problema é que eu acho que quem vai para um curso de universidade já deve saber que o mais provável é que não tenha um emprego na área, mas pronto, tudo bem. Noto ali na última gravação, que foi uma sexta-feira. Olha, mas já sexta-feira. É tempo de ir para aqui. Falámos dos feriados e que não deviam cortar nenhum, assim, não sei o quê. Lembra-se no fim de perguntaste o carnaval, que até foi na altura. Ah, não fui eu. Tudo aqui uns tempos vai dizer que houve outra pessoa qualquer que te disse que o carnaval não era feriado. Não fui. Olha, eu. Não estou à espera que me expliques o Dropbox. E lembra-se de tu perguntares isso amanhã. Na sexta manhã. E à tarde, o Passo Coelho vem dizer que não há tão horário de pontos este ano. É? Que coincidência. Eles ouvem a meter no... Ah, não. Nesse caso não podem ter ouvido. Pois. Perguntaste amanhã e à tarde o senhor primeiro-ministro dizia que não há... Que este ano função pública trabalha todo. Não há festa para ninguém. Não há festa para ninguém. A maioria deles vai faltar na mesma. Ou tira um dia de férias ou simplesmente não aparece. Mas está bem. Olha, eu acho que vou trabalhar um dia com os outros. Aliás, eu já comentei aqui nos últimos dois anos. Olha, vou trabalhar. Nos últimos dois anos, nos dias de carnaval, trabalhei. O que é que não ia fazer? Eu vou trabalhar também vou trabalhar. Mas alguém te perguntou alguma coisa? Pronto! Mas alguém quer saber daquilo que tu dizes? Oh, pá, mas meus putagens... Sexta-feira. Sexta-feira. Para quem eu assim ver até parecia. Olha! Sabes se uma pessoa abre isto e sem querer carrega no rato e passa logo com esta parte? É logo o programa abre assim para eles. Olha, eu vou dar um exemplo muito giro. Então, não. Havia uma pessoa que estava aqui que entrou aqui na rádio, que então já saiu. Na altura em que entrou. Não havia, passar. Não entrou e eu falava com ele. Então, já ouviu o rádio entrar no web? Já, eu ouvi uma emissão. Acho que era buscar o seu escolho eu. Era uma emissão em que o Carlos estava a fazer de bêbado. Eu... Oh, que caralho! Que é isso? E a cara, ele estava com uma garrafa de água das pedras. Eu lembro, estava de um ano. E eu fogo, caralho, de logo amanhã esta parte. É pá, não podia. E eu é que faço figuras três. Não podia apanhar uma parte séria em que dizemos que a próxima música se chama Sexta-feira e é cantada pelo rapper Boss AC. Podia, por exemplo, apanhar uma parte deste género em que até falamos com alguma seriedade. Enfim, é um momento raro na radiofonia da rádio Antena Web, mas mesmo assim... Não é assim tão raro. Vão ouvir a emissão do 8 de janeiro, que reparem que não é assim tão raro. Sim, é verdade, é verdade. Bom, mas vamos então ouvir outra música escolhida pelo Escolhão Direito. Estou então... sério e cordial e formal como então, continuas a dizer essas coisas. A música de vocês sim chama-se Sexta-feira. Atenção, porque esta música é uma música que, apesar de ser críticas duras à situação atual do país, não é, e contrariamente àquilo que muitos interpretarão ou poderão interpretar, não é uma música que incentive a qualquer tipo de ato de vandalismo, violência ou até de revolução. É esta música que diz que não sei o que é bom, dá-me um emprego bom. É esta, não é? É sexta-feira... como é que é? Eu nunca ouvi esta música, mas eu explico já como é que eu conheço. Mas sabes que o mais impressionante nesta melodia é... sabe que eu concordo plenamente com essa situação, com esse verso que diz dá-me um emprego bom já. E porquê? Bom, o já é um bocadinho imperativo, é um bocadinho... Pronto, mas o emprego bom é no sentido de hoje em dia há várias pessoas e são cada vez mais que se sujeitam a receber não menos do que aquilo que é humano, ou melhor, não menos do que aquilo que é... Como é que eu posso explicar? Ah, eu digamos que eu tenho um curso universitário, para mim 500 euros é desumano. Não. 500 euros não é desumano. A mãe do meu pai, portanto, familiar de segundo grau, minha avó, conta várias vezes uma narrativa na qual integra um programa de televisão, uma apresentadora desse mesmo programa e uma telespectadora que telefonou para lá. Contava a história, a telespectadora, que tinha recebido, na altura, há poucos dias, hoje há praticamente 2 anos, que recebeu uma proposta de emprego na qual recebia 600 euros por mês. Recusou, porque era pouco. Por exemplo, não é? Se é verdade que há profissões, por exemplo, em Minas, tudo mais, em que o risco é o outro, a verdade é que há muitos empregos, digamos, em que esses 600 euros não só não são pouco, como na situação atual, até são muito bom, muito bons. Bom, mas dizia eu que há muitas pessoas que querem um emprego, digamos, acima. Ou seja, querem digamos, um emprego com muito dinheiro e pouco trabalho. E eu faço esta interpretação, e recorrendo àquilo que vou conhecendo de você em si, que sempre foi uma pessoa muito justa, pelo menos musicalmente falando, não sei, em termos da sua vida pessoal, mas dizia eu então que, portanto, esta música, a interpretação que eu faço é que, de facto, aquilo que ele quer é um emprego que, no mínimo, dê o salário mínimo. E há cada vez mais pessoas que se sujeitam a um emprego com um salário inferior ao salário mínimo. Ou há, por exemplo, muitos patrões que fazem o seguinte. Dão o salário mínimo, mas em bruto. Depois há os descontos, depois há a alimentação, depois há outros tipos de coisas que já não são tão obrigatórias, não é? E daí esse emprego deixa de ser bom, deixa de ser... Passa a ser um emprego para passar a ser uma exploração. Há, de facto, pessoas que com 500, 600 euros não aceitam um emprego porque acham que é pouco, mas eu creio que você sim se refere a outro tipo de emprego bom. Não esse emprego bom, embora 600 euros parece-me uma quantia bastante aceitável, tendo em conta até os dias de hoje, não é? Parece-me uma quantia até bastante aceitável. E, enfim, mas isto, por exemplo, eu vejo aí muitos universitários queixarem-se e dizer não, o universitário não recebe menos que 800 euros, o que também não é verdade, mas mesmo que assim fosse, ainda menos motivos dava para que se reclamasse por salários melhores. Mas, ao teu lado esquerdo, enquanto o seu escudão esquerdo. Também é um universitário e que não recebe tal quantia nem lá perto. Eu sei. Pois é isso. Por isso é que eu estou a dizer que nem sei. Eu estou à espera que me pagues o mês passado. Bom, já confirmamos melhor. É um facto. E antes que isto... Não desvie o assunto. Poderá falar em frente aos microfones sobre tal quantia monetária que ainda está a dever desde dezembro de 2011. Bom, posso comunicar que as receitas publicitárias... Faço já como os trabalhadores da cerâmica de Valadares e não trabalho. Sabe, digamos, as receitas publicitárias do mês de dezembro ainda não foram pagas pelos patrocinadores. Isso não é da minha responsabilidade, não é do meu encargo, não me importa. Pronto. Já agora deixa-me só dizer que este programa é patrocinado ali pela loja Maria Bina, que é uma loja que vende, digamos, produtos para limpeza, para casa, não é? Com destaque para o garrafão de 5 litros de Tif. Portanto, que é um novo produto e que pode então facilmente limpar casas de banho, portanto, tanto limpa, digamos que é um produto muito versátil, tanto limpa sanitas como bancas. Não lava tudo. Exatamente. Prossigamos então para o término da explicação. Exatamente. Na próxima canção. Pronto. Esta música, apesar de... Portanto, eu escolhi esta música numa espécie de homenagem a esse Portugal revolucionário que, por motivos de segurança para a rádio Interweb, não irá ser levado ao ar. Há que ter em conta que, hoje em dia, Portugal não vive mais numa democracia pura, mas sim numa democracia contaminada, ou, se preferirem, numa pseudo-democracia. Já jamais incentivando a violência, o programa Portugal revolucionário pretendia exortar a importância de ser livre. Pretendia exortar a importância de ser português. As músicas, essas, seriam apenas e só cantigas de intervenção. Para evitar que a Rádio Interweb tenha que fechar as portas ou cujo seu diretor fosse ameaçado, optamos por não levar este programa ao ar, mas isto muito seriamente falando. Atenção. Bom, vamos então ouvir. Sexta-feira, a música de Boss AC. Espera um momento. Sim. Porque esta é a parte em que eu digo, em que eu faço duas constatações. A primeira delas, Carlos Bonaparte, a escolher um direito. Recordo, então, esta melodia, pergunto eu, teve a sua popularidade, pelo menos no início, e talvez auge, no mesmo mês, em janeiro. Ou estou errado? No mesmo mês? Sim, começou a ser mais conhecida, junto da maioria dos portugueses, em janeiro, ou é mentira? É verdade. É verdade. É verdade. Questiono eu, Carlos Bonaparte, qual foi a música que no ano passado, 2011, libertou mentes, despertou para o Portugal revolucionário? Parva que és. Ai, não, peço desculpa. Parva que sou. Parva que foi interpretada pela primeira vez em que mês? Janeiro. Janeiro é o mês revolucionário. Daqui a um ano somos nós a criar uma melodia, quem sabe. Publicamos no YouTube, no... uma semana depois já tem 5 milhões de visualizações. 4 milhões e 900 mil são minhas. A segunda constatação é que eu nunca ouvi esta melodia, vou escutar de seguida pela primeira vez na minha existência. Mas o meu pai está sempre a cantar em casa. Está sempre a cantar esta. Agora é sexta-feira, porque eu mesmo sei conhecer, já sei que ele canta isso, tem o mesmo emprego, bom, bom. Todos, praticamente todos os dias ele canta esta música. Gosto muito desta música e pronto. Não, quando ele disse que não era de Bossa e Sim, ele até ficou meio coisa. Porque sabes, sabia, sabes que é uma. É sexta-feira. Pum, pum, pum. Quero ir para a brincadeira. Pum, pum. Assim, é um tom simples, não é? Que fica na memória. Fica no ouvido, na rotina de cada um. Então escutemos canção número 5. Canção número 5, sexta-feira. Intérpretes: Bossa e Sim. Letra e música: Ifan, Ifan, Ifan. Asterisco, asterisco, asterisco. É Bossa e Sim mesmo. Sim. Bossa e Sim, Bossa e Sim. Orquestração. Orquestração. Escolhes ou escolho eu. Exatamente. Tu a dizeres o intérprete, parece o Henrique Mendes. Intérprete. Ah, exatamente. Intérprete. Muito bem. Tantos anos a estudar para acabar desempregado, ou num emprego da treta mal pago em receber uma gorjeta que chamam salário. Não tirei o curso superior de otário. Não é falta de empenho, querem que aperte o cinto mas nem calças tenha. Ainda ao mês vai a mãe, já eu estou aflito. Homem, fazias-me era rico em vez de bonito. É sexta-feira. Qualquer dia a bolha rebenta, de boca em boca nas redes sociais. Ouvem-se verdades que não vêm nos jornais. Ter carro é impossível, tive que vender para ter combustível. Tenho pasta que ris, mas hoje estão em greve. Preciso de boleia, alguém que me leve. É sexta-feira. Os cotas já me querem ver pelas costas. Onde vou arranjar dinheiro para uma renda? Não tenho condições nem para alugar uma tenda. E os bancos só emprestam a quem não precisa. A mim nem me emprestam para mudar de camisa. Vou jogar Euro Milhões a ver se acabo em guiço. Vou já tratar disso. É sexta-feira. Sim, diz lá o que quer dizer. Não, fala, fala. Diz lá, diz lá. Não, não, eu insisto. Não, mas diz lá. Eu insisto, cara. Não é ladrar, é falar mesmo. Tu faz igualzinho. Acho que devias deixar o Tom Funicha meio Tom Funicha no cotor e para imitador. O que é que ias dizer? Ah, ia dizer que ouvi dizer que... E o nosso amor acabou. Exatamente. Ia dizer que ouvi dizer que até gostas de que andas a gostar muito das músicas quando as escolher. Olha, sem querer, acabaste de dar a grande introdução para aquilo que segue neste programa. Não foi sem querer que, no início deste programa, eu disse, na última emissão de Escolho Eu, Na última não, disse. Nos episódios anteriores. Anteriores. Parecia o fã do Pumbo. E. Sim. Eu disse. Nos episódios anteriores, eu fui buscar as escolhas de 28 de janeiro. Mais uma vez, recordo, escolhas 28.01.12.wma. E ouvem aquela que é, para mim, na minha modesta opinião, que é um burro que ando aqui, sou um burro, uma das melhores emissões que já passou neste programa. Para mim, no top 5, como já disse duas vezes, por isso agora já vai no top 15. E pronto. Há duas vezes no top 15. A primeira melodia dessa emissão número 70 foi de Janet. Titulada Soy Rebelde. Hoje fiquei a saber que ela nasceu em Londres. Hoje, esta semana. Fui à procura dela. É esta semana, não é esta semana? Sabias que ela é inglesa? Não, por acaso não. Quer dizer, calculei por causa do nome. E eu, lá está, Londres. Ah, e esta semana também veio notícias. Jogos Olímpicos. Bem, não interessa. Vamos reportar aqui à música. Deu-me então a ideia de cantar precisamente Janete, ou Janê, ou o que vocês quiserem, Sou Rebelde, com uma letra alterada. Eu sou rebelde porque o mundo fez-me assim, porque nunca fui tratado com amor, porque nunca quiseram saber de mim. Eu só servia para fazer este outro favor. Nunca olharam para o verdadeiro eu. Alegavam o ceguinho enlouqueceu. Olho para trás, recordo comentários. Para tu és um incapaz. Amigos vários, sempre a insistir que jamais eu iria conseguir realizar, me formar. Era melhor desistir. Vou sonhar, vou tentar. Ao menos um dia irei. Concretizar um projeto, meti ideia fixa na minha mente. O céu era o limite, era o meu teto. Foi giro ver que nem pensei nessa gente quando vi meu grande sonho realizado. Hoje digo, sou um homem realizado, confirmado, realizado. Olho para trás, recordo comentários. Para tu és um incapaz. E amigos vários, sempre a insistir. Jamais eu iria conseguir realizar. Me formar era melhor desistir. Vou tentar, vou sonhar. Ao menos um dia irei na parte do, não sei se reparas, vou sonhar, ao menos um dia irei sorrir. Não sei se percebeste. Não percebi. Percebi mais a parte do ceguinho do que... Vou sonhar, ao menos um dia irei sorrir. Não te lembra nada, vou sonhar, nem ao menos um dia. Vou sonhar, e ao menos um dia também não. Ao menos um dia. Está a ver como eu sei umas coisas. Fiz essa letra ontem de manhã enquanto ia para a empresa. A maioria. Não sabia que escutavas as minhas melodias? Se já escolhesse aqui para os colhões, claro que eu já ouvi. Que era uma que era outra. E eu vou sonhar estar na mesma emissão do... Emissão 70, escolhas 280112.wma. Uma das suas escolhas foi essa. Eu sei. Olha, por acaso não sabia. Mas foi. Vou sonhar... Ah, pois foi. Olha, sexta-feira é boa música. Tu lembras aquela história quando uma vez foste lá a casa e íamos ver o Natal com o Mickey? E a cassete não dava? Sim. Eu, ei, caraças, pô, agora não tenho outra maneira, não sei o quê. Afinal, tenho aqui um DVD. E vi na semana passada, ai, tu és tão burro. Eu aqui estou a riscar no papel uns assuntos que já falei, sim, que eu escrevi. Na semana passada, ou há 2 semanas, já não sei. É que eu ouvi tantas vezes a dar 2 semanas que ainda penso que é da semana atual, da semana passada. Falaste que no dia 27 de janeiro o Benfica estava a jogar para 2007. Era, como é que era? Não, 21 de janeiro. Hã? Não, 21 de janeiro. Ah, então acertaste. E ganhou a Leiria 2-1 com 11. Estava a perder 1-0. E ganhou 2-1 com 11 e quem? Os dois grandes avançados da história do Benfica do século XX. Nuno Gomes e... Mantorras! Ah! E o Benfica ganhou 2-1. Muito bem. Bom! Ah, tem cá umas memórias interessantes. Terminados que estão os assuntos, vou riscar os dois últimos aqui do meu papão. Olha, por acaso acertaste. O som foi simultâneo. Vamos... Eu podias dizer que o tom da música que acabámos de ouvir é alegre. É tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Eu quero ver os peixes a bailar. Agora vamos mudar. O tom continua a ser alegre, mas alegre bem diferente. Eu lembrei desta música. Eu poderia trazer aqui mais uma versão do Parvo Que Sou. Ou então a Helena, a culpa não é tua, porque também fez uma versão musical e tal. Mas... Já que foi o meu pai que me deu a conhecer essa música. Mas são os teus aprendizes. Não. Ah. Vou trazer uma música que o meu pai canta ainda mais vezes do que esta. Agora já nem tanto. Agora é mais... Companhia! Braços estendidos. Dedos esticados. Sabes o que é que eu estou a falar? Não. Dedos para cima. Ombros encolhidos. Cabeça para trás. Não sabes o que é que eu estou a falar? Não. Rabo de pato. Chupiuá, chupiuá, chupiuá, ya, ya. Opa, tudo bem. Tens que ver o Top Mais pelo menos uma vez por mês. Vais saber uma vez por mês que eu vou deixar a música sempre. Tens que começar a ver o Top Mais, não sabe usar. Uma música que ele canta junto das crianças que ele... com quem ele se cruza na maioria dos seus dias lá no trabalho. No trabalho. E às vezes, em conversas entre familiares nossos, que não são connosco, mas nós ouvimos, estamos lá ao lado, nós vamos descobrir coisas do antigamente que explicam o presente. Rimei tudo, minha gente. Minha gente. Portanto, todo contente, vou continuar este. Corrigidamente. Este. Displicente comentário. Que. No outro dia, o meu avô que estava a comentar lá em casa deles. Ele já era, apontava para o meu pai, e ele já era assim quando era mais novo, mesmo quando era jovem, ainda adolescido, os mais novos gostavam sempre de andar com ele. Ou seja, o meu pai sempre teve muito jeito para as crianças e a maior parte delas gosta muito dele, sempre com ele e tal. E eu fui descobrir, passado 86 anos, onde é que eu fui buscar isso. Porque também comigo era o mesmo, percebes? Negócio, aliás, ainda hoje de manhã tive com o Arcanjo, vai-te não sabe quem é, deixa lá. Deixa-me contar depois. Hã? Deixa-me contar depois. Eu não tenho quando se quiser. Olha para este. Tens que me contar depois. Nós vivemos claro. Uma democracia. É essa a democracia que tu queres impor num país? Tens que me contar depois. Claro. Quando se me apetecer. Precisa da democracia, amigo. Isto é assim. Tens que me contar. Isto aqui é uma democracia. Mas quem manda és tu. Exatamente. Exatamente. Fui descobrir sem querer, sem perguntar nada, que afinal esta facilidade de lidar com crianças e gosto, fui buscar a ele e nunca me apercebi disso. Agora que ele lida mais vezes com elas, é que eu... Então, ele uma vez... E agora, reportando à música, passou lá uma visitante, o quê, com os pais, uma miúda de 3 ou 4 anos, e ela, eu acho que ele viu, posso estar a inventar, mas acho que ele viu-a com um boneco, que era um panda, e ele, eu vou comer, batatas e bananas. E ela, que medo, Castro. E eu todo contente. E ela olhar, e calou-se. Passava aí 2 semanas ou 1 mês, os pais dela voltaram lá a cruzar-se com o meu pai. Olha, a minha filha não se calava. Chegou a casa e disse, aquele senhor não sabe, aquele senhor não sabe. E ela não descansa porque você disse batatas e bananas. E não é laranjas e bananas. E ela primeiro ficou a olhar para ele lá, mas depois foi no carro e para casa sempre a dizer que, era, que ele não sabia, que ele estava a cantar mal. E eu digo, oh, vai lá, enquanto ele não cantou, eu vou comer batatas com bacalhau. Ou, pois é assim. Ele não sabe a lenda. E então inventa. É aquela história que cada um canta como me apetece. Exato. E então, com essa história de sexta-feira, ele estava aí só agora que eu... Opa, tu hoje, pá, vais parte o homem. Põe tu está na mão no sítio que desses. Pode ser no sítio da Rosa. E depois à frente. E ele inventa, é que começa a sexta-feira. Só agora que eu ouvi mesmo a letra, porque eu não canto assim. Se ele estivesse aqui perguntar, mas eu não canto, como cantam lá. Há um sexta-feira. Pronto. E em homem. Ah, e isto para dizer o quê? A conclusão final, e agora vai. Se eu tivesse de escolher uma referência familiar, e do género, quando for grande, quero ser como ele, era o meu pai que eu escolhia. Então vamos ouvir mais uma música que faz lembrar. O Homem da Minha Mãe. Que é do CD Panda Vai à Escola, a primeira edição, 2008, e chama-se Laranjas e Bananas. Ah, que bonito! Hã? Vamos fechar com uma música. Anda lá, agora vamos cantar. Tirei o pau. Oh, gato, tu és o gato. Nesta emissão, escolhes tu, escolho eu. Então vais para fazer. Começamos por escutar o António Variações com Quero é Viver. Seguiu-se António Variações com Canção do Encantatão do Jato. Don Omar com Pobre Diabla. Pobre Diabla. Alejandro. Enfim, ainda não associas as músicas, foi? Não, por acaso não. Olha a canta. Pobre Diabla. Alejandro. Está bem, mas assim. Pobre Diabla. Mas é assim. Ah, não sei. Então é assim, é quando. Pobre diabla! E ele faz. Alejandro! Não sei se é bem assim, mas também. A seguir, a Dona Omar e Pobre Diabla veio a melhor parte deste programa, o intervalo. Seguiu-se Orixás e Represent. Vocês sim, sexta-feira, e vamos fechar com o Panda Vai à Escola! Laranjas e bananas. Esta música é muito boa. Eu vou comer. Gana. Eu vou comer. Eu vou comer laranjas e bananas. E mais à frente. Eu vou comer laranjas e bananas. Outra vez, mais à frente. Oh, vou comer. E neste ambiente muito infantil, apropriado à idade destas duas criancinhas, que despedimos amigos ouvintes. Voltaremos na próxima semana, no próximo sábado, com mais histórias infantis e músicas bonitinhas para vos trazer. Já sabem, se quiserem divertir, não magoem o amigo de um lado, brinquem sempre com segurança, não aceitem pedidos estranhos e tenham cuidado com a vossa alimentação. E já sabem, às 9 horas, 21, já são horas de ir para a caminha, porque no dia a seguir é hora de escola e toda a gente, sobretudo os paizinhos e os meninos, querem que vocês se portem bem na escolinha. Têm-se portado bem? Ora, que se portarem mal, no final do ano, o Pai Natal não vos traz presentinhos. Pronto, vamos então fechar com o canto bom de tarde para cantar a vossa música preferida, Laranjas e Bananas. Até à próxima semana, amiguinhos! Eu vou comer laranjas e bananas.